Xalé 6213 decolado aos 38. Chame o controle em 119 decimal 35. Alô. 119, obrigado. A3283 está pronto, 4? Prossiga. A3283, autorizado Brasília, nível 360, via Cezulon, Norte, Malba, pode ser conforme a rota do plano. Decola da 190, pode ser colagem curva direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5474, controle 119, decimal 35. Autorizado no voo 360 para Brasília, via Cezulon, Norte, após Malba. Decolagem, pista no zero, curva direita, saída A, por Eleva. 5474, transporte, 6935, contexto a 3283. A 3283, contexto mais correto, chama o programa do pushback, está na verdade. Então, valeu. To taxi, contact to tower 118.95. November 1815 Papa Alpha, tax approved, call me on taxiway Oscar to continue tax via runway. Floripa, 4 horas e 10, ou no 44 agora. O 2067 está autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, ajuste 0-3. 0-3, Pátio Índia, no ponto de espera 18-95, agradeço, uma boa tarde, 2067. Before taxiway Quebec, continue taxiway, taxiway Quebec. Delta, torre. Vitor Hotel Delta, repita a mensagem, foi sobre modulado. Passado em branco, sobrevoo. Itapuã, autoriza cruzamento 10. Qual que é a intenção de após? Sobrevoo, Barradão. Vitor Hotel Delta, firma, é autorizado o cruzamento da final da pista 10, reporte eixo da 10 livre para o sobrevoo. Reportará eixo da 10 livre, Vitor Hotel Delta. Tio Zulu, autorizado táxi, reporte na Papá para o ingresso na pista. November 815 Papa Alpha, continue taxi via taxiway Quebec, turn left and after taxiway Mike, call me before taxiway Lima. Thank you. Afirmativo, eu aguardo. Passagem, Tony, 2067. Autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 120 graus, 069. Afirmativo, eu Lima que usou autorizado o cruzamento da pista 17 via Quebec após Mike, seguir a nave à frente, taxando via Mike. Agora, reporte 7 da Taxi Lima. A Delta já acertou o cruzamento, já está próximo, já está na área, sobrevoo. Meu Vitor, Hotel Delta Cinti, mantenha a escuta permanente, reporte para o regresso. Botará para o regresso, Vitor Hotel Delta. Roger, continue a text via April 1, call me on holding point runway 10, November 8, 15, it's about. Aguarda para o push, tá? 3283. Aguarda. E o Aquiluzo está autorizado, Pat 1 até o Pat 3. O 2067 foi colado de 46, chame o controle em ONU, 193535, morro. 1935, boa tarde, bom trabalho, voo 2067. Meu Vitor, Hotel Delta, por gentileza, livre o setor, ingresse próximo à final da pista 17, informa o tráfego para a final da 10. Livrando o setor. Gente, prossiga para a final da 17 e aguarde para prosseguir para o reingresso. Vai aguardar o Delta. November 8, 15, Papa Alpha, maintain holding point. Tony, o Vitor Hotel Delta, sua autorizada já retorna mais em mais. Gente, Vitor Hotel Delta, vento para referência 110 graus 089, autorizada a aproximação para RMAR, reporte no solo. Autorizado, reportará no solo, Vitor Hotel Delta. 867, pronto, cópia. Confio, boa noite, 67. Voo 1867, autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 197, mal após ser com a nota do plano de voo. Decolada 190, após decolagem, curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa. Transponder 5511, controle 119, decimal 35. Mantendo 500 pés, não interfere. Autorizado pouso, pistão no zero. Pera de 500, autorizado pouso na pistão zero, passarei 2230. Decolar saída 190, curva direita, saída Arbor, transição Elefo, transponder 5511, controle 119, decimal 35, boa noite, 67. Boa noite, 67, quanto é mais qual? Chama pronto pro pushback, essa nome é no 207. Reportando, boa noite, 67. Frequência livre, boa tarde. Atilo Zulu, prossiga. 15 Papa Alpha 3, it's my not and wait, runway 10. Chutão 3283 com 118 a bordo. 3 horas e 40, tá Ribeirão Preto. Chutão 3283, aguarda, tá? Aguardo. Lima Chilos 1 seria o Vitor Charlie Hotel? Runway 815 Papa Alpha, please line up and take off runway 10, wind 130 degrees at 06 knots. Então 3283, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, no 8.95, ajuste no 012. Gente, comi 12 táxi direito, ponto de espera, quando lá foi 718.900. Tá 3, 2, 3, bom dia. Confirme quem chamou a, o solo? O Xané 6254 tá livre, puxa no 09, chama táxi. Thank you. 230 para prosseguir na taxiway ou pelo pátio 3? Via Alfa, reporta antes da taxiway Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 230. Turno 50 grau, 069, pouso autorizado, pista no zero. Gente, ele pouso não no zero, 6356. Programming 815 Papa Alpha F1 at 54, call departure control on 119.35. 119.35, obrigado, on the number 815 Papa Alpha. Passarela 2230, está autorizado Juliette para a posição remota 12 no pátio 1, só atento a uma aeronave puxando no guia 09. Está atento e prosseguir até a posição 12. Tango Tango, mantém a posição no ataque Lima. Gente, aguarda cópia o Alfa Tango Tango. Para o push de adicionamento, no 7. O gol no 867 aguarda para o push. Aguarda, gol no 867. Salvador, boa tarde, SAP 3, 283, pode estar a próxima. SAP 3283, boa tarde, autorizado a alinhar e manter pista no zero. E manter no zero, SAP 3, 283. R356 no solo 56, libera direita, chama escola em 121 no decimal 9. Utilizado para Aracaju, nível 090, via Golf 677, decola da 10. Após decolagem, curva à esquerda na saída Conde. Transponde 0264, controle 119, decimal 35. Tá 3283, ao alinhar decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 089. Livro decolagem, tá 3283. Boa tarde, o Xalé 6356, livrou a direita, tá na frente. O Xalé 6356, táxi via Alfa, reportagem para táxi Juliette. Pode, da Juliette, 6356. O voo está autorizado, o táxi até o ponto de espera da pista 10, o ponto de espera torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 2, via pátio e Índia. Papapá, Alfa, Tango Tango, está pronto, cópia? Tango Tango autorizado, vitória da conquista, nível 100, decola da 10, após decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa, após direto plano, após segue conforme rota do plano. Transponder 5475, controle 119, decimal 35. Tem 283, decolado 58, chame o controle em 119, decimal 35. 19, 3, 5, 3, 2, 8, 3. 40, eu tô no céu, 19, 9. 6254, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. O ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste 10 no 2, táxi via Pátio Índia. Pátio, 2, 9, 7, 4, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, informação, Kilo, quanto se deu com a pessoa Fortaleza 370. A 3206 prepara a Momo, transição frutinha, aguarda a cópia. A 3 escuta a Momo frutinha. Solo Romeu 867, tem uma previsão? 1867, após a passagem da, do Airbus da avião, carreta guarda, está autorizado no 07, chama a táxi. Sim, após a passagem da avião, carreta guarda, reportará o táxi, 1867. Confirme? Sim, está autorizado inicialmente até através do 612, o Alfa Tango Tango. O Xalé 6356, após a passagem da aeronave da companhia, ingressa Juliette para o portão 05. Após Juliette para o 05, 6356. Alfa Tango Tango, mantenha a posição. Gol 1867 na escuta? Escuta, 1867. Gol 1867, aguarda só mais um minuto para o pushback. Já iniciou aqui, a gente quer que retorne para o gate, Gol 1867. Negativo, mantenha... Consegue com push e chama táxi. Tá certo, então vai prosseguir e reportar o táxi. Gol 1867. Confirmando o 6355, né? Afirmo, Juliette 05. Obrigado. Patango Lima, Kilo Zulu, decolada 00, chama o controle em 119, decimal 35. Controle, decimal 35, Lima Zulu. O Xanem 254 é autorizado a alinhar e manter pista no zero. E mantém o Xanem 254. O Tango está autorizado, o táxi até através do gate 08. Estou com uma aeronave já finalizando o push no 07. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, turno 8, decimal 95, ajuste 10 02. Táxi via Patíndia. Ok, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via Patíndia. Quando o Alfa 8295, ajuste 10 02, 1867. O Alfa Tango Tango está autorizado seguindo o Boeing da Gol até o Pat 3. Tá 3206, está pronto, cópia. A 3206, pronto, cópia. A 3206, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upes 119, Bangu, após ser conforme nota do plano. Decolada 10, após decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Fruti. Transponder 55 no 3, controle 119, decimal 35. Autorizado Fortaleza, nível 370, V319, Bangu, após conforme a rota, decola 10, curva esquerda, subida Momo, transição Fruti. Transponder 5513, controle 119, decimal 35. 132 no meio, cotejamento correto, chama pronto no B04. 45, 935, bom dia, China, 254. Bom dia, Lulu. 3, 2 no meio. Paulo, São Lulu, boa tarde, o azul, 4, 3. Prepara Momo Froti, aguarda cópia. Tá 32 no meio, tá livre, puxa no 04, chama táxi. Toma na próxima para o táxi, tá 32 no meio. 867, autorizado, alinhar e manter, pistão no 0. Ali mantém o número 0, Momo Ito 67. 76 tá pronto, copy. Pronto, copy, azul 4976. Azul 4976, autorizado Serra Bravo Uniforme Fox, nível 170. Decola da 10, após decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição Froti, onde intercepta azul 9. Transponde 5525, controle 1119, decimal 35. Certo, utilizando a 70, depois 10, com curva esquerda, metro rotir, Zulu 19, 5525, na transponde, controle 7935, Zulu 4975. Azul 4976, contagiamento corretivo pronto, não faz prêmio. Qual é a foto da trilha, Zulu? Uno 867, decolada 06, chama controle em 1119, decimal 35. Canal 35, oitavo. Para o táxi da 3216, alterna Teresina, autonomia 0320, tem 154 a bordo. A 3216, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia, no ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Táxi autorizado até o ponto de espera da 10, no ponto de espera chama torre, 7295612. Da 3216, obrigada, bom dia. 472704. Bom dia, repita a mensagem. Bom dia, boa tarde, voo 72704, estabilizado na aproximação final, procedimento ILS, pistão no zero. Sucesso 704, boa tarde, ajuste no 012, mantenha a aproximação, reporte passando o marcador externo. Mantendo, reportará marcador externo, 2704. 1905, decola da 107 após decolagem, curva à direita no corredor axé, restrito a 1000 pés até a liberação do controle. Transponder 5503, controle 199.35. Decimal 95, ajuste 1002. Alfa, tá lutando, livre o Sanar, chama ataque. Autorizado o táxi, reporte na Papá para ingresso à pista. Conta 3216, ponto de espera 10, pronto. Conta 3216, mantém ponto de espera agora. Acerto. Táxi até ponto de espera da pista 10, linha Pátio Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste 0012. Nós temos autorizado em ingresso pista, reporte alinhado e pronto, pista no 7. O Kilo Delta autorizar o táxi, reporte na Papá. O Zulu November mantém a posição, aguarde que faz pelo decolagem. Tamo Eco Zulu Novembro, vento 130 graus, 069, decolagem autorizada, pista 17. Já 32 no meio autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém 10, já 32 no meio. A 2704 no solo azul no 4, libera a esquerda, parte militar e ao estacionar frequência livre. 2704, liberar na esquerda, a altura do de alto autorizado cruzamento, pois Quebec ingresse Mike e reporte na Lima. O Eco Zulu Novembro, decolado ao Zulu 5, chama o controle em 119 decimal 35. 119.35, Eco Zulu Novembro. Toro Salvador, boa tarde, Zona 3290, final da 10. Santos 290, boa tarde, mantenha a aproximação, aguarde instruções para a bolsa. Prosseguindo, aguardando o espaço, Santos 320 no meio, vento 130 graus, 089, decolagem autorizada, pista 10. 690, 32 no meio. 35. Alfa, tá lutando, mantenha o ponto de espera, aguarde as instruções. Mike Serra Golf confirma o pátio. Mata, tá autorizado para o cotejamento, tá correto? Para o acionamento, chame a torre no 8 do Sol 95, destino 012. Vento 140 graus, 089, pouso autorizado, pista 10. De pouso, pista 10, tá, 3, 2, 0. Dito que o Delta tá autorizado, pátio 1 pro pátio 3. Autorizado a alinhar e manter pistão 0. Azul, iniciando o pushback no pat 3. Serra Golfo autorizado acionamento, estamos pronto para o táxi. 290 no solo 18, libera direita, chame solo 21, decimal 9. Faz uma hora. O 3290, na última taxa. Frente no visual, reporte pista livre. Alfa Tango Tango, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, 089. Paulo, boa tarde, até 3290, ligou na boca. 3290, boa. Preciso de alfa, né? Ponto 7 da Juliette. Alfa, 3290. Salvador, azul, 4960, ajuste no 0. 1-2, uma boa viagem, para o nosso Victor, Kilo Delta, copia. Cuidado, Cia, Bravo, Lima, Papá, uma centena, decolando a 1-0. Curva à esquerda no perfil da Momo, Cosmo, após, boa direto. Passando a 5520, para o ponto de controle 1-9-35, o Victor Cuidado. Mike Servo. Tente autorizado táxi, ingresso, pistão no 7, a porta alinhada e pronto, Mike Servo. Autorizado, ingresso, decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 629, azul 4976. Autorizado, azul 4976. Isso, agora só mais um instante para decolagem. Devido à aeronave que decolou da 1-0, prosseguindo no mesmo perfil da Arbor, na minha escuta, aguardando a liberação do controle. Serra Golfo, decolagem autorizada, pistão 97, vento 170 graus, 89. Azul 4976, decolado aos 25, controle 119, decimal 35, bom voo. 119.35, azul 4976. Golfo, decolador 26, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, grato, bom trabalho a todos aí. Igualmente. Tá. Torre 1-1-8-5, ajuste na 0-1-2, uma boa viagem. O quilo delta está livre, ingresso de colagem 1-0, vento 1-5-0 graus 7-9. Xanel 63-1-5, continua a aproximação, aguardando que está livre. Na minha escuta, aguardando também. Guarda. Papa 5, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 7 nós. É livre o pouso na 10, no 63, no 5. Vitor Kilo Delta, decolado aos 30, controle 1, 19, decimal 35, bom voo. 19-35, grato, Vitor Kilo Delta. O 180, decolado a 10, curva à direita no perfil da Arbor Elefa. Elefa voa o piló, porque... 5542 do transponder, o controle 1-9-35, passareta 2230. 2230, atualizado vitória da conquista, nível 180, decola da 10, Arbor Elefa. Após o piló é direto Vitor Xadel. Transponder 5542, controle de 1935. Passareta 2230, procedimento correto, na condição de estacionamento, atua 2. Olha lá, 2230. Azul 4076. Azul 4076, continue aproximação, agora de pista livre. Vai na pista livre, 76. 315, solo aos 32, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219. Solo Fábio Azul, 407 na foto. 076 Taxi Via Alfa, reportante 2BET. Alfa, reportante 2BET. Salvador, o 255 passou externo, baixar travado. Bom, 255, livre pouso na 10, vento no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 2. Tudo que continua a aproximação, guarde pista livre. Continua a aproximação, guarde pista livre.